Um rádio serviço. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Os cacos de vidro nos muros devem ser quebrados ou vedados com cimento aqueles que possam acumular água. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. 21 horas e 1 minuto. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de São Paulo, Brasil, eu sou o Serginho Ricardo e esse é o Parabólica América Show 108 de fevereiro de 2017, pré-carnaval no Brasil, fim do horário de verão. Meia-noite você volta seu relógio em uma hora e curte muito mais aí do seu fim de semana, onde quer que você esteja. Obrigado pela sintonia. O Parabólica América é uma produção da Nova Sound Story USA, com uma rede de emissoras via satélite por todo o mundo. Participe com a gente da edição de hoje no Facebook. O endereço é facebook.com/parabólica. Vai ter muita informação, a capa dos CDs, muitos vídeos. Tô esperando você no Facebook. Nessa edição do Parabólica América, a gente traz Bruno Mars, traz Katy Perry, Zedd e Ellie Goulding, traz também a Emily do Evanescence com música nova e muito mais. É um super programa, espero que você aumente o som do seu rádio para conferir. A primeira de hoje traz o DJ sueco Axel Ingrosso com o rapper americano Kid Ink no lançamento da semana nos Estados Unidos. A música se chama I Love You. Parabólica Edition America. I love you, even though I don't like you right now. I want you, even though you keep breaking me down. We got really high, high, really low, low. But I still love you, even though I don't like you right now. I was trying to say this, but you got me looking like the villain. I had a couple mixed drinks, now I got a couple mixed feelings. I love it, I love it. You know just how to fit an address. Then I don't like it, I don't like it. Wish they had a button for your Instagram pic. We argue about this and that when say you need a different address. Break up to make up, hit the mattress. Wake up and you don't remember half of the whole lot of games that we play on. I ain't afraid to say when I'm wrong, and you ain't afraid to dance how you want when your favorite song is on. I love you, even though I don't like you right now. I want you, even though you keep breaking me down. We got really high highs, really low lows. But I still love you, even though I don't like you right now. I love you, I want you, I love you, I want you, even though I don't like you right now. You ain't gotta say nothing, you ain't gotta say nothing. I already know why you trippin'. I ain't had nothing to do with them bitches, sir. You ain't gotta say nothing. 6-inch heel when she bustin'. Shit is in my face when she rustin'. Throwin' purses, makeup, and brushes. check this out. Parabolica America. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. América e o que faz sucesso nas pistas. Esse é o DJ norueguês Alan Walker com Alone, trazendo aí os vocais de Moneyball. Aliás, essa música é fantástica, mas tem um clipe ainda mais legal. Vou colocar o clipe agora na página do Facebook aí do Parabólica, confere por lá. E o próximo bloco tem aí dose dupla de Bruno Mars, que vem detonando o mundo de ponta a ponta. Vou trazer duas músicas pra você. A primeira delas é um mix do DMC, assinado pelo DJ Martin Peters, com o duelo de Bruno Mars e Pharrell Williams na sensacional 24K Magic. Na sequência, a versão ao vivo do 24K Magic do desfile da Victoria's Secret em Paris. Outro vídeo que tá bombando no Facebook, que tenho certeza você vai gostar. Vai pra página do Parabólica América de hoje também, você vai conferir por lá, tá bom? Então aumenta o som que vem aí, dose dupla de Bruno Mars. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Yeah.

esse é o baixinho que tá detonando o mundo. Bruno Mars com 24K Magic, versão ao vivo aí do desfile de Paris da Victoria's Secret. Um show que fica ainda mais legal no vídeo que você viu aí na página do Parabólica no Facebook, facebook.com/parabólica. E o bloco que a gente abre agora traz mais uma que estará em breve na sua tela. É o tema do filme que vem aí no dia 10 de março. Mandy Moore cantando a música Wind in My Hair, tema do filme Tangled Before Ever After. Mais um lançamento da Disney. Seems like I've spent my whole life hoping, dreaming of things I've never tried. Tangled in knots, just waiting for my time to shine. What if the doors began to open? What if the knots became untied? What if one day nothing stood in my way and the world was mine? Would it feel this far? Never. to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, they woke up, the liars. Essa é a nova da Katy Perry, a música número 20 na Adult Top 40, música número 24 na parada Mainstream Top 40 nos Estados Unidos, número 30 na Adult Contemporary, entrando agora no Hot 100, Chain It to the Rhythm, que ela cantou essa semana na premiação do Grammy nos Estados Unidos. E o Parabólica América não para, agora é a vez da britânica Ellie Goulding com o DJ Zed, de uma música fantástica que eu sei que você vai gostar, chama-se All Near. You are cool like a bucket of ice, but she can never heat you up. Oh, I can see you wander with your eyes when she is trying to kiss you. Baby, I can tell that you're tongue-tied, but you better tell it to her face that your mind has been with me all night. Another shot and I will be alright. While you're smoking out that cigarette, I'm used to hiding feelings all the time, but when you get me tripping, they all come out slipping every time. You're my jagged little pill, I can seem to do it back. Started. Yeah, you know I

Muito legal essa música. Olha, se ela pareceu conhecida pra você, é porque ela é mesmo. Ela se chama Shape of My Heart, é do Sting. Foi lançada no álbum Ten Summoner Tales de 1993. Regravada agora pela banda de rock, um rock até meio pesado, Theory of a Dead Man. Ficou demais, foi lançada essa semana nos Estados Unidos e o Parabólica América, claro, traz pra você. Antes, teve Anne-Marie Nicholson, conhecida como Anne-Marie de Essex, Inglaterra, tem apenas 25 anos, com Ciao Adios, tocando muito na Inglaterra, na parada UK Top 40 e agora também sendo lançada nos Estados Unidos. E se é novidade, aqui vai tocar primeiro. Parabólica traz pra você agora Amy Lee, de Little Rock, Arkansas, a vocalista do Evanescence, com o seu novo single, uma balada chamada Love Exists, lançamento Parabólica América da semana. It can be born anywhere, in the last place you'd expect, in a way you'd never dream. It can grow from nothing and blossom in a second. A single glance is all it takes to get inside you. Change the meaning of your words. Love makes no sense. Love has no name. Love drowns your tears and sets your heart on fire. And love has no fear. Love has no reason. So infinitely vast, I'm standing on the edge. Take my hand and erase the past forever. My love. I'm Parabólica Américas australianas Marianne e Olivia, do duo chamado Nervo, com In Your Arms, novidade da Ultra Records, lançada nos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro, já tocando bastante em casas noturnas lá na terra do tio Donald Trump. E por falar em datas, a gente agora volta a 1987, um ano extremamente legal para música. E nesse ano, há 30 anos atrás, a música número 1 dessa semana, sabe quem era? Era Bon Jovi com Living on a Prayer. Lembra disso? Muito bom, né? Pois é. Mas na posição número 59, a música Hot Shot the Bop da semana era uma música da diva de rhythm and blues, Aretha Franklin, com um grego que fazia muito sucesso naquela época, chamado Georgios Kyriakos Panouriou. Conhece esse cara? Claro que conhece, é o George Michael, na maravilhosa I Knew You Were Waiting For Me. Rewinds, Parabolica America. I found my way out of darkness. Franklin, John Michael, What I Knew You Were Waiting For Me, a música número 59 dessa semana em 1987. Foi número 1 nos Estados Unidos, foi número 1 na Austrália, Holanda, Irlanda, Inglaterra e aqui no Brasil tocava bastante também. Fantástica! E agora vem mais uma que é um clássico, também chegou a ser número 1 na América em abril de 87, mas nessa semana, há 30 anos, era a música número 26. Tema de um filme que fazia muito sucesso nos cinemas na época, chamado Mannequin. Nothing's Gonna Stop Us Now. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand. Dos anos 80 nos Estados Unidos. Starship com Nothing's Gonna Stop Us Now. Maravilhoso vocal do Mickey Thomas e da Grace Slick. Linda, linda, linda. Aliás, a Grace, na época, tinha 47 anos. Foi considerada em 1987 a mais velha cantora a chegar em primeiro lugar nos Estados Unidos. Depois ela foi ultrapassada, claro, pela Cher, que tem bem mais que isso. Quando chegou no primeiro lugar, ela chegou em primeiro lugar um pouquinho depois com 53 anos. E aí a gente continua, né? Mas legal, Starship do Parabólica América, tema do filme Mannequin. E a nossa última música de hoje na Volta ao Tempo também é tema de filme. Na verdade, tema de um desenho animado do Steven Spielberg chamado Fievel an American Tale. Aqui no Brasil se chamou Fievel um Conto Americano. O tema foi lançado em dezembro de 86, estreou na posição 83 do Hot 100 e há exatos 30 anos era a música número 1 na América. Linda Ronstadt e James Ingram, Somewhere Out There. Somewhere. Maravilhosa! Linda Ronstadt com James Ingram, que vocais, hein? Somewhere Out There, fechando a volta ao tempo do Parabólica América de hoje, que foi em 1987, a música número 11 nessa semana. Teve também Starship, que Nothing's Gonna Stop Us Now, e teve Aretha Franklin e George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. E agora vem aí, Country Music, posição número 37 da US Hot Country Songs, com Kane Brown, What If? You say, what if I hurt you? What if I leave you? What if I find somebody else and I don't need you? What if this goes south? What if I mess you up? You say, what if I break your heart in two, then what? Well, I hate girl, I feel girl, but not so fast. For you make your mind up, I gotta ask. What if I was made for you and you were made for me? What if this is it? What if it's meant to be? The sky falls, or the sun stops burning. We could worry about them what ifs till the world stops turning, or I could kiss you. What if you like death? Well, we ain't ever gonna know unless we try it. What if I was made for you and you were made for me? What if if I find somebody else and I don't need you? Damn. What if I was me? Listening, Parabolica America. Essa é a sueca Remy com Majestic, fechando mais um Parabólica América. Essa é mais uma das músicas que foi lançada aqui nos Estados Unidos essa semana. Obrigado aí pela sintonia por todo mundo. Eu volto dia 4 de março com mais novidades pra vocês. Semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha. O Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação é do Serginho Ricardo e eu agradeço que você esteve comigo aí na edição 108 de fevereiro de 2017, que você ouviu em diversas rádios filiadas pelo mundo no Parabólica Network. E você pode ouvir novamente qualquer programa da nossa série no Mixcloud pelo endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última música de hoje vem aí com Ella Voss. É uma artista pop de Los Angeles com a música chamada White Noise, no remix do DJ Holandês, conhecido como Rehab, para fechar bem aí o Parabólica de hoje e dar um clima na sua noite. Um grande abraço, obrigado pela sintonia e até breve. Tchau! And